E aí, Preda, beleza, brother? Como você tá, cara? E aí, compadre? Mil anos que eu não te vejo, e aí? Certo, e o grupo, qual que é? Pô, então, meu, tamo indo na luta aí, meu. Vai sair o próximo logo mais. Mas e aí, vocês pararam? Nunca mais vi, meu? Cara, nós paramos. Tá ligado qual é a parada, cara? Por mais que os trampos seja bom, se você não entrar na panela e não for bandido, o bagulho não rola. Tá ligado, cara? Então, eu sei como é que funciona. Tá esquisito. Mas tem que correr por fora, meu. Tem que dar um jeito de partir pra cima, esquecer da panela e passar por cima de todo mundo. Aí, meu brother, de coração, tá ligado? Eu parei, mas espero que o barato de vocês seja doido e trinque, ó, cara. Tá ligado? Vai com Deus e faz a parada no meu nome, certo? Vocês vão acreditar que a gente vai confirmar. Então confirma! Preparado, sempre ligado, vai ser um arregaço. Predador, sim, sou eu, este é meu recado. Sempre atento a todo movimento. Ser ligeiro é preciso a todo momento. Estou de volta, passo a passo, mas estou esperto. Falsidade aqui não rola, sou sempre ligado. Já vacilei até demais, de novo nunca mais. Do passado, esqueça, não erro mais. Chegou a hora da verdade, vim para somar. Elementos é meu grupo, vamos arregaçar. Ideias positivas, essa é a nossa lei. Caô, caô, aqui não rola, me ouça bem. Então confirma, afirma, você vai ver. Desabafo, informação no repertório tem. Desistir, quem pensou, errou. A caravana está de volta, quem é contra, cê ferrou. Mas agora, difícil é derrubar. Chega de dar cabeçada, porque a bomba vai estourar. Nosso estilo é bem pesado, pode acreditar. Sou de laboratório, tô além pra quebrar. Fiquem atentos, ligeiros, mantenham o respeito. Eliminei elementos, é desse jeito. Quem não ouviu, confira. Não perca tempo, sem ti, blá blá blá. Virou mania, fiquem atentos, ligeiros, mantenham o respeito. Eliminei elementos, é desse jeito. Quem não ouviu, confira. Não perca tempo, sem ti, blá blá blá. Virou mania. Uma ideia vou lançar, fiquem atentos, ligeiro, para nunca vacilar. Já passei por isso, mas nunca desisto. Elemento está nativa, pois eu confirmo. Quem tem talento agradece, é um desafio. Nunca desista, vá atrás de seus objetivos. Muitos grupos de rap desistiram por falta de oportunidade, eu afirmo. Outros consagraram, agora estão sumidos. O que acontece, o movimento sempre esquece. Nova era, muito talento, não prevalece. Só enfraquece, será que ninguém percebe? Tem muita gente pra afirmar, mas a panela ferve. Todos têm que se ligar e a gente agradece. Se o movimento é unido, muita gente esquece. O rap só tem a perder porque a panela fede. Está na hora de parar porque ninguém merece. Faça como a gente fez e a luta prevalece. Mayday, mayday, confira, fiquem ligeiro. Elementos na ativa, é desse jeito. Fiquem atentos, ligeiros, mantenham o respeito. Mayday, mayday, elementos, é desse jeito. Quem não ouviu, confira. Não perca tempo, sem ti, blá blá blá. Virou mania, fiquem atentos, ligeiros, mantenham o respeito. Mayday, mayday, elementos, é desse jeito. Quem não ouviu, confira. Não perca tempo, sem ti, blá blá blá. Virou mania. Sou mais sobrevivente desse inferno. É daquele jeito, tem que ficar esperto. A música corre na veia, não é besteira. De preferência, o rap é a maneira de expressar nossos problemas da vida alheia. Por isso afirmo sangue bom, não marquei bobeira. Fico sempre revoltado com tudo isso. Temos que ser número um, pois eu insisto. Não admito a panela, parem com isso. Mayday, mayday, atenção, pois eu afirmo. O hip hop está acima de tudo isso. De passo a passo vou atrás de meu objetivo. Elemento está nativa, pois eu confirmo. Fique ligeiro, atento, daquele jeito. Nunca desista, insista, vai, vai, vai. Não perca tempo, vá logo, passe por cima. Fiquem atentos, ligeiros, mantenham o respeito. Eliminei elementos, é desse jeito. Quem não ouviu, confira. Não perca tempo, sem ti, blá blá blá. Virou mania, fiquem atentos, ligeiros, mantenham o respeito. Eliminei elementos, é desse jeito. Quem não ouviu, confira. Não perca tempo, sem ti, blá blá blá. Virou mania.